De novembro é dia de reflexão, mas na cidade de União tem um tipo de cidadão que não tem informação e não liga pra história, muito menos sua glória. Mas na minha consciência é que eu nunca esqueci. O seu nome foi Zumbi, um grande comandante do Brasil, e nem merece um feriado nessa porra de Brasil. Ele deixou um ideal, não desistir, sempre lutar. Você pode se preparar, tente imaginar o tipo da escravidão que deram para meus irmãos, trabalhando várias horas, nem podiam descansar, trancado em barracões, assim chamado de senzala. Se reclamasse, ia pro tronco pra apanhar de chibatada. Tudo isso para um mero fazendeiro e produzir o seu açúcar e carregar pro exterior. Mas o negro no Brasil nunca teve o seu valor. Mas algo estava pra mudar. Alguém naquele tempo com certeza ia chegar com sentimento de revolta para libertar aquele seu povo e conquistar várias vitórias. Mas como nada lhe mudava, vários negros escapavam pro lugar conhecido como Palmares, que hoje é nossa cidade. E nenhum dos capatazes chegava aqui tão fácil assim. Se tentar ser espancado, esfaqueado até o fim. Palmares, lugar de liberdade, não tem na minha cidade. É preciso ser guerreiro pra viver com lealdade. Palmares, lugar de liberdade, não tem na minha cidade. É preciso ser guerreiro pra viver com lealdade. Se o dia é da caça, o outro é do caçador. Vários negros que fugiam estavam formando seu complô. Assim, chamado de mocambos, chegavam na fazendas atacando e matando. Um dia um mocambo vacilou, não mataram o neguinho e ele logo se criou. O seu nome era Francisco, como Zumbi se consagrou. Por ser o herói de todas as guerras, maior que marechal e conselheiro nessa terra. Todos temiam o seu nome que ecoava pelo país. Tentaram subornar, mas como sempre ele não quis. Várias mentiras inventaram sobre sua grande história. Zumbi, grande guerreiro, vê a liberdade como glória. Vários anos batalhando, vários anos a ganhar. Zumbi era um guerreiro com poder pra dominar. Se o senhor quisesse me vender os seus prisioneiros, não posso. Eles pertencem ao governador, que foi quem financiou a nossa expedição a Palmares. Dona Catarina foi a quenga de Portugal que assinou a permissão de sequestrar os africanos. Mas ela não estava só. Dom Martim Ferreira de Lisboa era outro bem pior. Demônios preparados pra causar escravidão. E eles nem desconfiavam do quilombo do União. Documentos comprovavam que era mais de 30 mil. Vários anos se passaram e mais quilombos no Brasil. Muito sangue escorrido, mas esforço garantido nos quilombos do Brasil. Muitos anos foi vivido. O exército foi formado, todo mundo preparado, defendendo sua família. Mas nosso imperador, desgraçado, não queria viver sem escravo, viver sem mordomia. É lógico que não, por isso contratou mais um ladrão. Domingo Jorge Velho, enviado do inferno, foi o nome do diabo que tentou por várias vezes. Muitos delas derrotados. É muito triste até saber que negras foram violentadas, amarradas em um tronco pra sofrer com chibatadas. E o império no Brasil, a liberdade não aceitava. Palmares, lugar de liberdade, não tem na minha cidade. É preciso ser guerreiro pra viver com lealdade. Palmares, lugar de liberdade, não tem na minha cidade. É preciso ser guerreiro pra viver com lealdade. Nós três viemos de Palmares e vamos voltar pra lá. Se vocês quiserem, pode vir com a gente pra Palmares. Palmares? A terra dos homens livres. Para onde fogem os negros que não querem ser escravos? É para Palmares que a gente tem que ir.